Íntima fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração. Um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23. Assim que o desespero me diz, perde a esperança. O dia não passa de um momento de trevas entre duas noites. Há uma falsa voz que me grita, tem confiança. A noite não é mais que um momento de trevas entre dois dias. A humanidade, porém, não é de palavras que precisa. Anseia por um consolo que ilumine. Gamuhuan Vilkas fjärran Ögan torpar Stolta skimrande resa sig Vita som vit snö por vezes à beira-mar, no perpétuo movimento das águas e no eterno fugir do vento, sinto o desafio que a eternidade me lança. Pergunto-me então o que vem a ser o tempo e descubro que não passa do consolo que nos resta por não durarmos sempre. Um fraco consolo. But whatever it is you think you need, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out! And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, you better use your sense. Take whatever you've gathered up from coincidence. The empty-handed painter from your street is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too now is folding up on you, and it's all over now, baby blue. Your lover who just walked out your door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Baby blue. It's all over. last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is falling in over you, and it's all over now, baby blue. Leave your stepping stones behind. There's something that calls for you. Forget the debt you've left, that will not follow you. Your lover who has just walked through the door has taken off his blankets from the floor. The carpet too is folding over you, and it's all over now, baby blue. While striking all the match, yeah, go start on you. All over now, baby blue. continente Atlantis era uma ilha que ficava antes do grande dilúvio na área que agora chamamos de Oceano Atlântico. Tão grande era a área de terra que das suas costas ocidentais aqueles belos marinheiros viajaram para o sul e norte da América com facilidade. Nos seus navios, com velas pintadas, para a África Oriental, que era um vizinho, através de um pequeno estreito de milhas marítimas. A grande era egípcia é nada mais que um remanescente da cultura atlântica. Os reis antediluvianos colonizaram o mundo. Todos os deuses dos dramas mitológicos, em todas as lendas de todas as terras, eram da longínqua Atlantis. Conhecendo o seu destino, Atlantis enviou navios para todos os cantos da Terra. A bordo estavam os 12, o poeta, o médico, o agricultor, o cientista, o mago e os outros chamados deuses das nossas lendas, embora os deuses fossem eles. E como os anciãos do nosso tempo escolhem permanecer cegos, vamos nos alegrar, cantar e dançar ao toque do novo Ail Atlantis. The continent of Atlantis was an island which lay before the Great Flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis! Yeah.